Seção 25 de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Seção 25 do livro 2º de As Primaveras, de Casimiro de Abreu. A Valsa. A.M. Tu ontem, na dança que cansa, voavas com as faces em rosas formosas de vivo, lascivo carmim. Na valsa tão falsa, corrias, fugias, ardente, contente, tranquila, serena, sem pena de mim. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Valsavas. Teus belos cabelos, já soltos, revoltos, saltavam, voavam, brincavam no colo que é meu. E os olhos escuros, tão puros, os olhos perjuros, volvias, tremias, sorrias, para outro, não eu. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Meu Deus! Eras bela donzela, valsando, sorrindo, fugindo, qual silfo risonho que em sonho nos vem. Mas esse sorriso tão liso que tinhas nos lábios de rosa formosa, tu davas, mandavas a quem? Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Calado, sozinho, mesquinho, em zelos ardendo, eu vi-te correndo, tão falsa na valsa veloz. Eu triste vi tudo, mas mudo não tive nas galas das salas, nem falas, nem cantos, nem prantos, nem voz. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Na valsa cansaste, ficaste prostrada, turbada. Pensavas, cismavas e estavas tão pálida então, qual pálida rosa mimosa no vale do vento cruento, batida, caída, sem vida, no chão. Quem dera que sintas as dores de amores que louco senti. Quem dera que sintas, não negues, não mintas, eu vi. Rio, 1858. Fim da seção 25.